festa da paixão, acelerando os corações apaixonados. Vamos arrochar bem gostoso assim, ó. Mas agora veja, diz que está mudado, apresentou o copo, não quer mais saber de álcool. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia, mas é pura tentação. O WhatsApp tá chamando, faz festas e baladas pra curar desilusão. Uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quando a saudade apertava, lembrava da banca que era sua. Vindo você não toma uma, quando vindo rádio motão. Vindo você não toma, quando a saudade apertar. Vindo você não toma uma, quando vindo rádio motão. Na esquina da sua rua, vindo você não toma. Agora veja, diz que está mudado, aposentou o copo, não quer mais saber de algo. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia, mas é pura tentação. O WhatsApp tá chamando, faz festas e baladas pra curar desilusão. Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Minha galera, é São Zé, vai cantar. Quando a saudade apertar, vindo você não toma um, quando eu vi no rádio motão. Vindo você não toma um, quando a saudade apertar. Vindo você não toma um, quando eu vi no rádio motão. Eu duvido você não toma. Essa é top demais, Cometa da Paixão, acelerando os corações apaixonados. Remix Produções, a produtora do sucesso.